Era inverno, sim, e eu perdido em mim. Rabiscava uns versos pra enganar a dor, o tédio, o pranto, o tombo, e encantava mágoas, milongueando sonhos. Mas havia em mim um cismar doentio de agregar estimas aos atalhos gastos dos compadres músicos, repartindo as tralhas, tendo olhar recluso, repartindo as tralhas, tendo olhar recluso. Somos dessa aldeia, filhos de parteiras, da parelha injusta da cor. Somos pensadores sem pedir favores. Somos dessa plebe, febre de palavras, na fronteira oculta dos rios. Somos cantadores sem pedir favores. Caso esta biboca, cova da desova, dilacere o fruto mastigando o gulo, sumo tudo, nada. Pego esta pandinha e engravido a rima. Se o amor der sombra, a cesteada é pouca pra escorar no esteio os livros, os arreios, o riso humano, cusco os ossos e talvez amigos, milongueando os troços. E talvez amigos, milongueando os troços. Filhos de parteiras, na parelha injusta da cor. Somos pensadores sem pedir favores. Somos dessa plebe, febre de palavras, da fronteira oculta dos rios. Somos cantadores sem pedir favores. Se o amor der sombra, a cesteada é pouca pra escorar no esteio os livros, os arreios, o riso humano, cusco os ossos e talvez amigos, milongueando uns troços. E talvez amigos, milongueando uns troços. Talvez amigos, milongueando uns troços. E talvez amigos, milongueando uns troços. E talvez amigos, milongueando uns troços.